agora vai, vai. 22166, Pernambuco vou virar. Emanuel Ferreira eu vou votar. 22166, vamos juntos confirmar. Emanuel Ferreira eu vou votar. Vota, a esperança se renova. 22166, deputado estadual. É só votar e confirmar. Agora vai, vai. 22166, Pernambuco vou virar. Emanuel Ferreira eu vou votar. Agora vai, vai.